Essa música eu fiz e eu ia colocar uma letra nela. Depois resolvi deixar a si mesmo, porque a música não tem fronteiras. A música ela glorifica a Deus. E eu quis mostrar um pouco da arte da sanfona, um pouco do instrumento que é muito tocado no sertão. Lembrei das minhas origens e resolvi fazer um solo de acordeon para que eu possa mostrar um pouco daquilo que eu gosto de fazer. E ficou assim.